8h15 na Super. Quem está ouvindo a gente em São Luís do Paraitinga, São Paulo, pela Rádio Super AM 1490 kHz, é o Antônio Ribeiro da Moto, Antônio Ribeiro da Mota. Muito obrigado. Ele é rádio escuta, né? Um desses apaixonados por rádio. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, querido? Grande abraço. Somos igreja. Somos Lagoinha. E estamos profetizando vidas. Bom dia, Deus abençoe vocês. 15 minutos para as 9 aqui na Super. Conferindo agora 9:02. Continuamos aqui com o nosso Bom Dia com a Palavra. Siga-nos nas redes sociais, @ Rádio Super 100.5. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, 98793-1370.